uns, isto é mergulho. Para outros, isto é arte. Isto é arte. Na Antena Web é Néctar Zero. Sábados, 2 da manhã, na Antena Web. Recordar é, sem dúvida, a melhor definição para o programa Sons do Tempo, de Joaquim Guimarães. Um programa onde haverá sempre lugar para uma boa conversa entre músicas que o farão regressar ao passado. Sons do Tempo, todos os sábados, entre as 9 e as 11 da manhã. Só aqui, na sua Antena Web. Olá, o meu nome é Nuno Pereira e este é o Antena Radical. Este programa, devido a como é o primeiro programa, eu vou portanto, explicar rapidamente aqui o nosso objetivo. Portanto, é este programa que pretende divulgar um pouco o desporto, o bodyboard. Explicar, portanto, dar notícias do mesmo, basicamente, e mostrar às pessoas que temos atletas de grande valor, que têm títulos europeus e, portanto, mesmo mundialmente, têm muitos bons resultados. E, portanto, pretendo também falar de outros desportos, o surf, a neve, skate, que, entretanto, vamos explorando todos estes campos. E, portanto, no fundo, divulgar todos os esportes radicais em geral. Ora então, muito boa tarde. Está comigo João Brazão, um dos promotores do projeto Bodyboard Mania. E aproveito para perguntar, João, o que é e como surgiu a bodyboardmania.com? Olá, Nuno. Obrigado por este convite. A bodyboardmania.com surgiu depois de algumas conversas entre amigos sobre o que é que poderia ser uma loja online dedicada ao bodyboard, e criámos essa loja de forma a sentir as necessidades do que é a comunidade bodyboard portuguesa, de que forma é que poderíamos contribuir um pouco, portanto, em troca desta parte que é o comércio dos produtos, em troca dessa parte também contribuir um pouco em apoio a projetos e apoiar atletas, de maneira que tem sido uma aprendizagem acerca desta parte mais comercial e mais de atividades ligadas ao bodyboard. Eu depois tinha aqui algumas perguntas que depois gostaria de fazer, mas aproveitando um bocadinho o que acabaste de dizer, muitos dos ouvintes deste programa serão pessoas que não fazem bodyboard. Portanto, isto é um pouco uma abertura da janela para dar um pouco a conhecer o nosso esporte. Portanto, tu és também praticante de bodyboard. Queres-nos falar um pouco sobre o que é o bodyboard, para quem nunca ouviu falar o que é o bodyboard, sobre a comunidade de bodyboard em Portugal? Aliás, o que está na agenda deste programa é precisamente não só o desconhecimento de muitas pessoas do bodyboard, como também muitas vezes nem se sabe que temos atletas tão bons e que têm bons resultados a nível mundial. Portanto, queres falar um pouco sobre a tua experiência no bodyboard? Bem, começar pela modalidade em si, eu acho que o bodyboard é a vertente alternativa dos desportos de ondas, portanto, mais popular de todas, provavelmente mais conhecido de toda a gente, será o surf, é mais mediatizado, com atletas mais conceituados e mais visíveis a nível internacional, mas o bodyboard está para os desportos de onda, como, sei, para quem gosta de música é capaz de perceber melhor isto, está para os desportos de onda como os Black Keys estão para a Lady Gaga, estou a dizer. Entendo que há um desporto muito mediático, mas há outro de alta qualidade e, de facto, é uma não tão visível, não, não tão cheio de apoio de marcas de multinacionais neste momento, mas que cresce a grande ritmo e é um desporto super, super interessante de praticar. E pode ser praticado por qualquer idade. E em relação à comunidade de bodyboarders em Portugal, o que é que achas? Tem, assim, para quem não conhece, tem alguma característica em especial? Pessoas mais velhas, pessoas mais novas, tipo pessoas é que serão? Há de tudo. E como é um desporto que tem crescido ao longo do tempo, muitas pessoas têm-no descoberto, e eu até me considero um desses exemplos bastante tarde. Terei começado a praticar com 33, 34 anos, talvez. Ou seja, eu normalmente já seria considerado uma idade um pouco avançada para os praticantes. Mas, de facto, a sua aprendizagem é relativamente simples e somos sempre levados a querer fazer mais e a aprender mais e a divertir-nos mais. A comunidade de bodyboarder, tipicamente, são pessoas bastante descontraídas. Há de todas as idades, desde os 12, 13, 14 anos, até alguns riders mais conceituados, mais antigos nesta caminhada, que já andarão certamente por causa dos 50, 70 anos, talvez, em alguns casos. Muito bem. Podes-me falar, portanto, voltando um bocadinho mais à bodyboard mania, quem é que, portanto, integra o projeto e quando é que vocês começaram? Começámos há pouco mais de um ano. A ideia inicialmente foi entre duas pessoas com um perfil de bodyboard totalmente distinto. Eu, mais ou menos recém-chegado, praticando há poucos anos da modalidade, mas forte entusiasta, e um dos atletas mais conceituados portugueses, que é o Rui Espanta Pereira, está sempre com presença habitual no circuito mundial, é regularmente convidado para eventos especiais, como por exemplo, em breve teremos agora em janeiro, o Small Special Edition, que irá naquela onda que provavelmente já terão ouvido falar, da Nazaré, que o McNamara se for com 30 metros, há umas semanas atrás, portanto, e vai haver, e já existe há muitos anos, desde 2005, um evento lá dedicado também a ondas grandes e com ondas fantásticas. Uma vez mais, sem o mediatismo do surf, mas ele lá está e este ano vai se realizar outra vez. Muito bem. Portanto, em relação ao negócio, qual é que então, já com o vosso objetivo, que tipo de serviços e produtos têm neste momento disponíveis para quem ao bodyboardmania.com, quer sejam iniciados ou apenas curiosos, que tipo de serviço ou produtos é que vão lá encontrar? Na bodyboardmania.com encontrarão produtos necessários à prática da modalidade, a qualquer nível, desde o iniciante até o atleta profissional, pranchas de bodyboard, fatos, pés de pato, todo o tipo de acessórios, portanto, tudo isso está disponível na loja neste momento. Muito bem. E portanto tem corrido bem o negócio este ano? Tem corrido assim. Não, foi um ano de aprendizagem, percebermos mais como é que funciona e como é que nos vamos posicionar. Tivemos experiências boas, experiências assim e outras nem por isso. Tivemos alguns clientes simpáticos, mas de facto no final do ano encontramos o nosso caminho e julgo que sabemos exatamente onde nos vamos posicionar aqui para a frente. Muito bem. E os desafios para 2012 então já estão bem delineados? A ideia já está consolidada? A ideia já está consolidada. Vamos optar por duas vertentes, continuando na vertente da bodyboard mania, mas mais virada para o ensino e para a prática da modalidade. Contamos neste momento com um apoio, isto é novidade aqui para a nossa rádio, contamos com o apoio de uma marca nacional, que é a Onda Wetsuits, é uma marca portuguesa que concebe os fatos dedicados à prática quer do surf, quer do bodyboard. Essa marca está-nos a apoiar neste momento a dinamizar um espaço, um showroom aqui na Costa da Caparica. Em breve terão mais novidades acerca desse espaço e a apoiar a nossa escola, e contamos também a apoiar outras escolas que dedicam-se não só à prática do bodyboard, mas também dos esportes de ondas em geral. Vamos também ter uma outra vertente que achamos haver um espaço para entrar, que é mais ligada à distribuição de produtos, não tanto na venda ao público, mas encontrar algumas marcas de nicho que fazem falta no mercado e começar a distribuir essas marcas, até com alguma internacionalização, uma vez que temos uma pessoa agora a trabalhar também que vive nas Canárias e é de facto um mercado muito, muito interessante para o bodyboard, de maneira que vamos tal preparar este novo posicionamento e mesmo nível. Muito bem, muitos parabéns desde já. Muito obrigado. Boas ondas a todos. Ok, obrigado. Gostaria de lançar aqui um repto a todas as pessoas que gostam do desporto, se ainda não experimentaram o bodyboard, e o meu apelo para que experimentem. Portanto, é um desporto seguro, mais seguro ainda do que o próprio surf, uma vez que é prancha. As pranchas, portanto, não provocam danos no corpo, ao contrário das pranchas de surf. Portanto, esse fator que muitas vezes é um pouco inibidor não existe. E, portanto, é um desporto em que existem neste momento várias escolas, portanto, já existe todo um sistema, inclusive, de credenciação de professores, são agências que vão ser conseguidas. E, portanto, já existem escolas e professores credenciados e muitos pacotes, portanto, mais variados, inclusive agora com a disseminação dos sites de desconto, poderão encontrar propostas bastante aliciantes para experimentar, fazerem um programa diferente aí num destes próximos fins de semana. Então, vemos na praia. Então, muito obrigado por terem ouvido a Antena Radical. Boas ondas e até à próxima. Olá, o meu nome é Nuno Pereira e este é o Antena Radical.